A empresa ganha sal de nova mais uma vez, trazendo para você mais um empreendimento da família Gaiação. Tá. 21 Gaia chegou. Bora DJ! Quando o DJ toca esse som, eu desafio ele com... Ele faz o caqueado. Ele faz o caqueado. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrar. Fica doidinha, piração. Faz o sinalzinho do Gaia. É o Gaia. É o incrível Gaia. Vai, DJ. Gaia. Vai, DJ. Incrível Gaia Saúde. Ele chegou e sacudiu o grave no paredão. DJ, pode aumentar? Agitar esse povão, fazendo um som diferente pra novinha do bundão. Vai no chão. E aí, Botelho? Concentração, vai no chão. Meu parceiro Pelado também tá por aqui com a gente. Obrigado, Pelado. Vinho e Carlos Pezão. Olha o que a menina faz. A menina bate o... Gezinho. O Dudu. Vai tocando na pressão. Olha o que a menina faz. Presidente, ele deu. Gaia Sound, a brutalidade. O incrível chegou. O bagulho endoidou. Qual é o seu signo? Eu sou transariano. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Why? Oh! Why? Amigo Kelo, o Marinaldo, amigo Del, Jonas, equipe sem miséria, já na área. Alô, Melry! O quê? Queima batão pra bater o grandão, queima batão pra bater o grandão, queima batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, queima batão pra bater o grandão, queima batão pra bater o grandão, queima batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, queima batão pra bater o grandão, queima batão pra bater o grandão, queima batão pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Tá cheia de papinho no WhatsApp. E o quê? Bumbum gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o novinho se encantou. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Gaia Sound. A brutalidade do som chegou pra pirar a sua cabeça. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode. Pode falar tudo que eu faço. O quê? Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Não. Não encosta no meu baseado. Não encosta. Pacote da Delta de somente R$50. Pode me tirar. Com 18 latinas. Pode falar tudo que eu faço. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu baseado. Eu tenho mais uma. Uma das mais tocadas. Assim. Divaldo, o Antônio Baixão, toda a galera. Só quis brincar com meu coração. Abraço pra vocês. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem me Jezinho! Sua cara envolver. Você chorar me pedindo perdão. Pode, pode. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca mais eu vou. Vitor Botelho! Abraço pra você, meu garoto. Eliane, Isabelle, amor, Raimundo e toda a sua família aqui na área. Valeu! Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, e custa, me custa tanto. Bebê, sente, sente, sente. Para que a família tá chegando! Mais, chegando, chegando. Mais, e quem sabe vai cantar. Eu só te conheço. Já pediu tua chance, então dá-lhe. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Tapinha. O Jago, o Elô, equipe 4D do Floresta Parque. Já chegaram no Incrível Gaia Sound. Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima que o bagulho tá doido. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha, céu, céu, céu, céu. É Chopi Creu, é Chopi Creu, é Chopi Creu, é Chopi Creu. Creu, Creu. Vai, Xeropi, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu, Creu. Toma! Fuma todo lado, fuma todo lado, fuma todo lado. Do lado. Um abraço pra todo lado, todo lado, todo lado. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, desce até o chão, bora endoidar, desce até o chão, bora endoidar, bora endoidar, desce até o chão, vai. Olha o tio, peruca. É de Castanhal, tá toda a galera de Castanhal por aqui chegando em peso. Valeu! Vieram pra endoidar pra tomar todas! Pressão! Pressão! Pressão! Dei uma passadinha nas aparelhagens. Equipe Caldo de Aranha, seguidores do Gaia Sound. Aqui está o que eu aprendi com o DJ Iago Mix. Guiado das bandida, das bandida, das bandida, das bandida. Vai, vai! Das bandida. Bagulho doido. Quero mandar um forte abraço também pro grande amigo Wellington. Por aqui com a gente, um abraço, meu irmão. Bagulho doido. Júnior! Só quem é bandida levanta. DJ Chico do Cruzeirinho. E seu cunhado Wagner da Procedu. É Chopi, só quem é bandida levanta a mão. Vai! É Chopi, é Chopi, é Chopi, é Chopi. Júnior Santorini. E aí? E aí? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Yeah! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Alô, família Paixão! Obrigado mesmo, família Paixão! Tá só começando as emoções! Alô, Mel! Você tá na minha, eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não há tempo de participação. Hoje participação do nosso amigo DJ Paulo, marido meu, lá do Premier, aqui do Gaia Sádio, seja bem-vindo, Paulo. É nós, galo! Eu vou cair pro minha noite tá fria. O Marcelo por ali com a gente, tomando duas. Cara de onde deu, pra te beijar. Valeu, galo! Já tô chapado, qual é a cor? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Altair apagou a luz, eu te agarrei, novinha, pode pá. Te convencei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Tá faltando o al, al, al, al. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te convencei, novinha. Só, gente, só pra tirar a dúvida da galera, tá bom? Que tem homem entrando no banheiro das mulheres. O banheiro dos homens fica aqui na parte de trás. E o das mulheres logo aqui do lado do comando do Gaia Saúde, tá bom? Então, por favor, não entre no banheiro errado. Banheiro dos homens aqui atrás da tenda e o das mulheres aqui ao lado, beleza? Tá escrito bem grande aí, mulher e homem. Então, por favor, entre no banheiro correto, beleza? Vamos nessa, meu incrível! Vai, vai, vai! A gente brigou, mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que ela também brigou e ela vai se vingar. Foi, então joga, então joga. Então joga, então joga, joga, então joga, vai voltar. O pelado do açougue, bora pelado. Mais uma! O nosso show! O show do Gaia aqui na Vila Recreio! Aleluia! Um, dois, três, que eu tô ligado com a mulher que tá louco na puta. Fui, partiu lá onde é o Mandela. Fui, partiu lá onde é o Mandela. E aí, pelado do Açougue Central, Vitor Monteiro! Tá todo mundo aqui no Gaia! É nós, Vitor! Puxa saco, mano. Toma! Toma, bicoda! Toma, bicoda! Toma, toma, toma, toma! Toma, vindo! Toma, bicoda! Toma, toma, toma, toma! Pode copiar, pode vir com uma bazuca! Bum! Que o pop ninguém derruba! Pode copiar, pode vir com uma bazuca! Bum! Que o pop ninguém derruba! Ei, bandida, agora você tá presa! Com a gente, valeu mesmo, tão no Gaia! Ela falou que é guerra onde? Eu gosto quando fala. Deixa eu ver. Arrochou com vários pop, né? Sumida por ninguém. Arrochou com vários pop, né? Sumida por ninguém. É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? É guerra onde, bebê? Tá afrontando quem? Pressão! Vira tudo! maior potência de som de Capanema está aqui. Gaia Sound. Gaia Sound. A brutalidade. Olha o Gaia chegando! Explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo. Explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo, explode tudo. Explode! A cidade de Bacarina tá em festa. Próximo sábado e domingo é lá em Boa Vista, lá em Guatiburu. E a galera de São João de Pirabas já se preparando para receber o Gaia Sound dia 31 e dia 1º lá em São João de Pirabas. O nível da esposa do Vitor Botelho, dia 26. Em Maracanã vai ser muito show, meu irmão. Super Pop Live, lá em Maracanã. Alô, Vitor! Sente a pressão e vai jogando a mão pra cima. Joga. Sente a pressão e vai jogando a mão pra cima. Sente a pressão e vai jogando a mão pra cima. Júnior Santorini. Hoje eu tô curtindo na estrada proibida. Hoje eu tô curtindo na estrada proibida. Hoje eu tô curtindo na estrada. Por aqui também, Ronizinho, da 125 Prime, já no Gaia Sound. Atenção, novinhas. Vai, vai. Bota a mão direita na cabeça. Bota. Bota a mão esquerda também. Agora. Agora. Desce. Desce. Desce. Desce. Desce. Vai. Vai. Vai no chão, novinha. Vai no pai, vai no chão, novinha. Vai no chão, novinha. Vai no pai, vai no chão, novinha. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão. Tem muita festa pra rolar até 6 da manhã. Até 6 da manhã. E o Gaia é tudo. Hoje, claro, vamos tocar de tudo pra galera. Tudo, tudo mesmo. Pode deixar, pode deixar. Muitos anos. Gaia. Gaia. Tudo que eu preciso é você. E aí? Olá, DJ Iago. Fiz muitas viagens. É boquinho DJ Jovem. Quando a solução era você. Ai, minha goela. Me meter nos sonhos, buscando respostas. Bico seco hoje, viu? Longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor tá doado no meu peito. O grave por ali com a gente também, obrigado. Família Paixão. Abraço pra todos vocês, obrigado às meninas. Hoje nos recepcionaram muito bem, parabéns pra vocês. Josiele, minha amiga Déia, Lovanda. Dona Antônia. Irene Paixão. Por aqui com a gente. Minha mão prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa superfície de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e Mercedes. Bora, meu Gaia! Faz. Eu faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. Fala, boss! assim! Aliás, o Toninho. O Toninho tá no berço hoje, né, meu irmão? Fazendo derrame de cerveja. Parabéns, Toninho. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te parar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele tá. Valeu, pelado! De Central e Maracanã, Vitor Botelho, garoto, todo mundo junto. Gaia Sound. E aí, Paulo? Dona Nils, se tá no meio sujo, completando mais um aniversário aqui no Gaia. Parabéns, Dona Nils. Que Deus abençoe você. A gente fica muito feliz de receber você aqui no Incrível! DJ Cizio Pressão! Já por aqui! Alô, Cizio! Parado do Açougue Central! Vitor Botelho! São todos da área! Sim! E o Gaia tá no ar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Bora, vida! É pressão. O Vitor já tatuou a camisa do pobre no corpo. É, meu irmão. Meu filho. Creio! era o Gaia que vocês queriam. Comigo Picanço, da Estância Beira Rio, junto com o DJ Ciso Pressão, Pelado do Açude também. Valeu, galera. Obrigado mesmo pela presença. Nós estamos juntos, estamos no Gaia Saúde. Arrepiadinho. Olha, Ciso. Hoje nós vamos lá. Nosso gerente Carlos Pressão. Já manda um forte abraço, nosso amigo Pelado. O maninho do Netinho do Dinâmico. Por aqui com a gente, seja bem-vindo, Pelado. Abraço do Carlos e toda a família Gaia Saúde. A embarcação é boa, mas eu tô vendo. Tá em casa, tá em casa. Gaia Saúde. Gaia. Gaia. A vida só tem matriculação. Com muito custo chegamos no outro lado. Agora com pé na cidade, a fulha. Vem cá, uma atrás da outra. Toma, toma. Bora, Iago. Iago. E aí, Tadeu? Eu trouxe de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de... E dos irmãos... Paixão! Bora, Mário! Bora, Mário! Tá todo mundo por ali, né? É, meu irmão! Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. E a onda hoje ao Gaia Saúde. Primeira parte, hoje domingo tem muito mais Gaia aqui na Vila Recreio. Mexe, balança até demais, rebola esse bumbum. E o festival esportivo. Mexe, remexe, balança. Pode crer. Mais, rebola esse bumbum. Toma xarope. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola. Eita menina. seu babá, então pá, pá. Você conhece seu babá, então pá, pá. Você conhece seu babá, então pá, pá. Você conhece seu babá, então pá, pá. De semana, e tu vem pra onde, hein? Tu vem pra onde? A barra vai começar em Castanhal, a noite eu não vou. Gaia Saúde! Incrível Gaia Sound, a brutalidade do som do Pará. Bora, Alberto Gaia! Alberto Gaia, Alberto Gaia. E daqui a pouquinho tá chegando a família Caldo de Aranha, lá de Capanema. Agora ele que segue o Gaia do Coração, já já eles estão na área. Família Caldo de Aranha, seguidores do incrível Gaia Sound. E hoje é 10 pacotes por conta do Renato, viu? Se ele vier, selado. O DJ Rio tá voltando pra quebrar. Com a Demi a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá legal. Esse é o som, o campeão de Castanhal. A galera tá chegando de montão, com a batida que balança o povão. É o Vicente, o dedo, eu sou o campeão. Eu Vitor Botânio! Um abraço, meu garoto, obrigado pelado do Açougue Central. Parabéns, Dona Nilce. E claro, o Jailson, Ailton, Júnior Marcial, Thiago, o Bigo, os incríveis do Recreio, já na área também. Alô, DJ. Alô, DJ. Vamos ajustar o som, som. Você vai se apaixonar. One, two, three. One, two, three. X, X, X. X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X. Para que a família tá invadindo. Gostei do seu. Invadindo. S.T. Eita, Deus! De São João de Pirados! Já guardando o guardando em São João de Pirados! Vamos dançar essa galera! Quero sentir você, você! Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver! Dançando técnica, pena, querida, me saber! Toca técnica, galera, não quer parar! É a onda do momento que chegou para ficar! A gente ajustava, galera. Esse negócio de ajuste é com pressão, viu? Prega, não queria, é a música do pressão, olha. A galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para. E quando? Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era até que não rolava. Ninguém já já, já já, já já. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era até que não rolava. Ninguém sozinho ficava. Dançar! Dançar! Dançar! mais uma. Adriane, Jefferson, Isabelle, Robson, Eliane, família Pimentel já na área. Canta aí! Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado! Obrigado por demonstrar esse amor falso. Começou agora a pressão! Manda 007 para dançar Maracanã. Abre o jogo. Equipe Semisária. Obrigado, Jonas. Obrigado, Kelo. O Marinaldo da Águas Brancas. Confiei. Um abraço. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado. Fico aqui imaginando. Mas é bocito, Jolity, viu? Nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Gaia Sound. Obrigado por demonstrar. Incrível, Gaia Sound. Hoje uma festa diferenciada. Uma festa que vamos tocar 07. Todos os ritmos pra galera dançar e curtir até as 6 da manhã. Abre o jogo. Ciso Pressão, Picanço da Estância, Leonardo da Posse do Castanheira, Ronizinho. Me entreguei, meu coração logo se machucou. Noite do meu lado fico. Bora, Mayra. Imaginando, mas como pude cair nessa farsa de amor? Oi, meu amor! Parabéns pra você que me fez entender. Ana Paixão. Paixão não é. Irene Paixão. Obrigado. Josiele. Neia. Wanda. Falso. E Dona Antônia. Você que me fez entender que minha paixão não é. Iago, Iago Mix. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Ei! Da 00. Ela! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Uhul! Mesmo corte de cabelo, tentou. Mix! Era onde ela errou. Lourinho de Salinas! Quando o beijo não me arrepiou, levou um Gaia. Quando o abraço e se apaixonou, não encaixou. O erro dela é não ser você. Obrigado, meu grande parceiro Pelado. Quase ficou entre o irmão do Netinho lá do Dinâmico. Eu disse quase. Aqui no Gaia Sound. Valeu, garoto. Explicar a distância do quase. É tipo ir de volta daqui até Marte. Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Da 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre... Iago! Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui. Bora, meu querido! Gaia, Gaia. Gaia, Gaia, Gaia, Gaia. Eu sei soltar de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar. Para, Rodrigo! É uma minha, outra dele. Se Deus fez soltar de você. Amigo Tadeu lá de São João de Pirabas. Já esperando o Gaia por lá, viu? Vai deixar descer. 30 de junho, 1º de julho. Minha outra dele. Em São João de Pirabas. Manda 007. A sua amiga e não ser nada. Prefiro. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. Para Xerofinho! E a galera de Rituia! Esse dia aí é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. E quando? E quando você me disser: oi! DJ Paulo, marido Meus, do Premier. Por aqui com a gente, bora, Paulo. Eu vou responder só oi, com meu peito gritando: te amo, te amo, te amo. Bora, Cisio. Manda 007. Esse é parceiro, meu irmão. Tamo junto, garoto. Ser a sua amiga e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Dona Nilce, você tá no berço hoje. Me fala, completando mais um ano de vida. Pegar a sua mão. Isso aqui do Gaia. Te levar. Parabéns, Dona Nilce! Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar? Pra quê? Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. E um dia? Fala pra mim. É esse dia. Aí, Josilene. É Josiane. Ideia. Dia. E a Wanda. Que eu não quero. Abraço, Wanda. Aconteça. Então sua amizade. Irene Paixão. É nóis. É nóis. Vai, Iago! Vai, DJ! Vai, DJ! Toda vez que você me disser. Festa do Grêmio tá chegando ano que vem. Com o Tremidão Gilson. Com meu peito gritando: te amo, te amo, te amo. Gaia Sound! Parabéns, incrível! Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante, o quê? Sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar passarinho, traz essa mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. E aí, Dudu? Gratidão, e você jamais sai do meu coração. Parabéns, Guarani! Gratidão, e afinal de contas, são 14 anos de Festival do Guarani Futebol Clube, aqui na Vila Recreio. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na Gaia Sound. Levo tempo em beber. E o quê? Se ela não voltar, sou capaz. Acertando os últimos detalhes. Para o dia 2 de junho, Gaia Sound em Capanema. Acertando os últimos detalhes. Aguardem! É a volta do incrível. 007. Aliás, o incrível pela primeira vez. Lá em Capanema, vamos lançar. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Vitor Botelho, um abraço, meu mano. Rainhos que voam distante. DJ Cício Bressan. Sabem muito bem aonde anda você. Parceiro do Iago, do Paulo, do Ricardo. É nóis. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Mix. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Pra quê? Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Manda 007. Todo mundo falou, não mexe com ela, não. Não vai, não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Não vai, não. Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração. Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação. Eu vou morar onde? Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Chamando de amor, demorou, mas compensou. Boroneia, um abraço pra você. Banda Zé. Josiele, minha amiga Wanda. A dona Antônia. Seu Moacir. Todo mundo fala. Ana Paixão. Com ela não. E aí, Irene? Não vai, não. Eu doido com ela e a galera me dando pressão. Olha só, ontem foi aniversário do presidente do Guarani, o Irineu. Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir. Quando um Sousão Gaia, meu irmão, ela resetou meu coração. Já comemorando hoje aqui também, né? Passou de meia-noite. Ontem já foi. Imaginação. Vai. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo. Bora pra lá, não bora vir do Botelho. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me chamando. So many lovers, too many nights. Facing the mirror. DJ Iago Mix. I'm close together. Está Iago. I'm so afraid without you. Ray on the river, I never cross. Wind and the ocean, the feeling is lost. I still believe that you cry for me. Bora, Marcelo! I smile without you. E aí, Marcelo, mal, obrigado, meu mano. Like a fool, I was waiting. Like a fool. For you to come back, fool. I was standing. Bora, Xaropinho. Vai, garoto. Like a fool, I was dreaming. Vai, fera. Like a fool, don't you lose you this way. And now I'm just fooling myself. Toma. Não tô jogando. Thiago, meu amigo Júnior. Aqui no Gaia Saúde, obrigado mesmo pela presença, garoto. Não quero confusão, hoje eu tô tão na paz. Porque não faz o mesmo que a gente faz. Gente feliz não atrapalha os outros casais. Então se ame mais, não é culpa minha se ele não quer mais. Se alguém quiser o seu sorriso e pagar um milhão. Incrível Gaia Sound. É de você. Como uma estrela, troca-me. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí. Entre o seu que... E o sorriso, hein? Fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Só Deus. Banda 007. Despi minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis. Reflita. Estamos gravando ao vivo! Pode ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso. Certeza tenho que posso ir a... Jerry da Barbearia Tribal! Além de... Meu patrocinador, o cara que dá o tapa no visual do Iago Mix. Além de... Alô, Jair! Barbearia Tribal em Benevides. De apresentar o caminho que você perdeu. E assistência Tag Light. Sempre deixando nossos equipamentos no grau. Para nossas festas no fim de semana. Valeu, Tag Light. Alô, Juninho! Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem. Posso não ser o amor da sua vida. Tudo bem. Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama. Posso não ser o amor da sua vida. Mas eu sou. Meu amigo William, meu amigo Júnior Tamires. Eu me estou aqui no Gaia São João. Um abraço, meus brothers. O amor da sua cama. Ai, ai, ai, ai. Ei, hoje acordei com vazio. Meu amigo Michel, vazio em mim. Milagre de amiga Natália. Está fazendo aniversário amanhã. Faz lembrar você. E claro, a gente aproveita para desejar os nossos parabéns e feliz aniversário para você, Natália. Tudo de bom, que Deus abençoe. Sei que só pensei no melhor pra mim. Foi da boca pra fora quando te falei que não ia te procurar. Você também tem razão quando vem dizer que o meu amor é de areia e só. Equipe Tudo Dois do Gaia Sound. O amor de areia se diz. Bora, minha equipe Tudo Dois. Ondas levo. Essa música vai de bico para Rosiane com muito amor. Mas sem você, me explique como vou viver. O amor de areia se desfaz. As ondas levam, o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz. Michele, amiga Cleide, me explique como Garcila, vou viver. Equipe Sem Miséria da Águas Brandas. Um abraço pra vocês. Manda zero. Amigo Tadeu. Ei, hoje acordei com vazio em mim, com vazio em mim. Ei, seu lugar aqui faz lembrar você, faz lembrar você. Ei, ei, ei, sei que errei, mas eu já paguei. DJ Cizio, pressão! Ei, tá por aqui com a gente, um abraço, Cizio! Melhor pra mim. quando te falei que não ia te procurar, você também tem razão quando vem dizer que o meu amor é de areia e só. Vai! Ah, o amor de areia se desfaz, as ondas levam e o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz, mas sem você, me explique como vou viver. Banda 007. Tu cai do bomba! Me desculpe vir aqui desse jeito. Fagner Play! Perdoe o traje de maluco. Pela produção! Camisa larga. O nota mil, meu irmão. Bem na hora. Fagner! Carlos Bração! Faz 3 dias que eu não durmo de Vetrox! Sua filha me deixou desse jeito. Bora, Vetrox! E o que ela mais fala? Ô, ressaca, hein? É brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não. E aí? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Atenção ao vivo de Arrocha! Aqui na Vila Recreio, Maracanã! Me desculpe vir aqui desse... Amiga Cirlândia! Me perdoe... Jéssica, do Central também! De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o quê? O que ela mais fala é que a senhora é Vitor Botelho. Mas hoje eu não vou aceitar levar. Bora, pelado! Dona Maria, deixa eu namorar. Lá do Açougue de Central. Tamo junto, meu mundo. Desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Toda a galera de Castanhal aqui com a gente. Dona Maria, galera de São João de Pirabas. Namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho. Vamos virar. Quentinho! Dona Maria, deixa eu namorar a sua. Decidi. O Gaia Sound chegou. Essa noite eu não dormi. Preciso tanto, meu amor, te encontrar. Eu quero você. Nem seus pais e nem ninguém. Preciso pressão, Biganço das Tanzas. O pelado do açougue, o Léo do depósito do Caçaneira. Ronizinho da 125 Prime. O que vão dizer?